ela vem. Yeah, é o Igor. Yeah, é o G. Bloco de cena, meu caos. Ela fala que tô saus. Kit tá como na melhor forma. Deixa falar que tamo na melhor caos. Tamo de Prada, cordão de ouro. Tamo de Prada, bolsa de couro. Tamo de Prada, cordão de ouro. Tamo de Prada, bolsa de couro. Bloco de cena é meu caos. Ela fala que tô saus. Kit tá como na melhor forma. Deixa falar que tamo na melhor caos. Tamo de Prada, cordão de ouro. Tamo de Prada, bolsa de couro. Tamo de Prada, cordão de ouro. Tamo de Prada, bolsa de couro. Me manda proposta no e-mail. Me pagam em dólar no PayPal. Mano, de kit tô cheio. Eu coleciono, já tá normal. E ela fala nada mal. Eu já colo e passo laudo. De biquíni, cara, ela vem mal. Se afoga na cama, não salvo. Nós sempre na cena da mommy gay. Cê fala que é pica, mas cê não é. Cê cola na vila, mano, dá pé. Cê nem me conhece, mano, troca ideia. Agora meu time marcou. Meu time, meu back já queimou. Novinha pra cama, levou. Eu miro na chota e falo full. Mano, tu sabe, na melhor forma. Liga a loja certa pra me fazer com. Mano, tu sabe, tão fácil pro time ficar milionário com isso, bro. Tamo de brano, tamo de ouro, tamo de prata, melhor forma, Bloco de cena é meu caos. Ela fala que tô saus. Kit tá como na melhor forma. Deixa falar que tamo na melhor caos. Tamo de prata, cordão de ouro. Tamo de prata, bolsa de couro. Tamo de prata, cordão de ouro. Tamo de prata, bolsa de couro. Bloco de cena é meu caos. Ela fala que tô saus. Kit tá como na melhor forma. Deixa falar que tamo na melhor caos. Tamo de prata, cordão de ouro. Tamo de prata, bolsa de couro. Tamo de prata, cordão de ouro. Tamo de prata, bolsa de couro. Tipo água, couro só da Prada. Pouco na minha conta, Zoro na minha mala. Faço ouro tipo água, bolsa é couro só da Prada. Guardo pouco na minha conta e o Zoro na minha mala. Ela lança várias pradas pra me pede um autógrafo. Ela se acha modelo, só porque dá pro fotógrafo. Não quero mais beija quente, não é um convite. Você quer ser minha beija, não vai ficar triste. Lá no backstage tem sim, no meio da gank eu fico. Passando tudo pros amigos, meu foco é ficar mais rico. Já cansei, faço hit com sensei. Você vai no hit, é lei, melhor fama, nós já vem. Bloco de cena é meu caos. Ela fala que tô saus. Kit tá como na melhor forma. Deixa falar que tamo na melhor caos. Tamo de prata, cordão de ouro. Tamo de prata, bolsa de couro. Tamo de prata, cordão de ouro. Tamo de prata, bolsa de couro. Bloco de cena é meu caos. Ela fala que tô saus. Kit tá como na melhor forma. Deixa falar que tamo na melhor caos. Tamo de prata, cordão de ouro. Tamo de prata, bolsa de couro. Tamo de prata, cordão de ouro. Tamo de prata, bolsa de couro. Bloco de cena é meu caos. Ela fala que tô saus.